Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. She's always hanging around. She's so naive and innocent, stares at you with awe. She's only 14, but she knows how to draw. Tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, has tuned into your program today. She's always hanging around. She's so naive and innocent, stares at you with awe. She's only 14, but she knows how to draw. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 20 de julho de 2010. E o ano tá acabando, maluco. Hein, Nandão? Vai, vai. Porra, demais, hein, viu? Nandão, por onde a nossa torcida já participa do Ronquinho? Estamos ao vivo até meia-noite. Através do... Oi, como é que é? roncaronca@oefm.com.br, o nosso e-mail sensacional. Aí o fundo Donovan, que circulou loucamente pelo site roncaronca.com.br semana passada. E a torcida do Donovan no Brasil, que é muito grande, exigiu a presença desse um que já foi tido como o Bob Dylan britânico. Não em 2010, né? Meia 6465. Mandar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. roncaronca@oefm.com.br. Mandão, quantas promoções nós temos hoje? Saco tá cheio, né? 3. Saco cheio. Pauta cheia também, muitos assuntos, enfim. Muita agenda. Ronquinha soltando caco para todos os lados, meu amor. Estamos ao vivo, lógico, né? Vai ter música? É, alguma. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Que dia que cai você vai sair? Que dia raio cai? Que dia raio cai? Piscina raio cai? Cai o carnaval. O carnaval cai que dia? O carnaval cai. O peito cai, o pinto cai, a bolsa cai. O peito cai, o pinto cai, a bolsa cai. Uma estrela cai, um balão cai. O meu queixo cai quando você sai. Oi FM. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Não ronca. Imalico, retalico. Girimla amali irmande jimom. Nyakenday nyak bay metinalol. Imalico, Daisa. Retalico. Wow, wow. Girimla amali irmande jimom. Nandão, com essa maravilha da orquestra Baobaba ao fundo. Que coisa, hein, rapaz? Quando é que eles fazem uma sessão aqui no Ronca Ronca, na UFM? Parece que é daqui a 2 meses. Ah, tá. Diretamente de Dakar para o estúdio do Ronca Ronca, na UFM. Tem um Amarante aí dizendo dos estúdios do Ronca Ronca. São vários estúdios, né? Vai. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca. do qual sou fã. Um abraço pra vocês e pro Maurício Valadares. Muito obrigado. Ele deixou claro que é fã dos estúdios. É lógico, claro. Certo? Aliás, já tá rolando um zum zum zum sobre a volta dos Hermanitos, tá ligado, né? É, fiquei sabendo. Que gotosura isso. Nadão, por onde participa a nossa torcida? Já tem alguma coisa interessante aí pra falar? Não? Tem o Renato Silva comentando a respeito do Donovan. Você tocou há 3 músicas atrás, talvez? Sim. Ele ouviu muito o disco que tem essa música na semana passada. É mesmo? Aliás, ele e Túlio Brasil, que momento, viram um não-show do Donovan no Rio. Eu também vi. Ele ia se apresentar na palestra do David Lynch. Exatamente. Sobre meditação e o cara furou. Ele veio ao Rio, não se apresentou? Ele veio, ele circulou por aí com... Não tava afim, de repente? Não, tava. Rolou uma cipituca lá. Eu fui, inclusive, com o Kamal Kassim, nosso... Já ouvi falar. Diretor associado. Sei. E que depois ia rolar um gordurame com o Donovan ali pela Barra, porque o negócio foi na Barra. Oh, Barra crazy, da Tijuca. Crazy, crazy. E aí crazy, essa coisa crazy toda e tal. Crazy, crazy, crazy. O que mais? O que mais diz ele? E aí ele ficou vendo os jogadores do Fluminense, sei lá o que, Zirig Dom, Luísa Blunier. Loucura, né? Quando eu chegar no inferno, abotoando o meu terno de pinho. E você sabe que eu não vou sozinho. Por que, cara? Eu não fiz nada. Eu te conheço, você é o quê? Eu digo, não. Vou arranjar pra você um paletó de madeira. Essa é a minha maneira de te agradecer. A indesejada da gente com capuz e a força está atrás de você. Não seja bobo, malandro, ela não é comunista e tem seu nome na lista. Pode chamar um taxidermista. Aí, ele uma fritada. Leve uma vida. Fazendo confronto entre o otário e o malandro. De quem tem? Mas como é que você arrumou essa grana toda? Não, eu meti. Sou oriundo de Portugal. Dele uma. Enganei, meti 2 dedos no bolso dele, puxei a grana toda dele. Era escudo, rapaz. A gente paga tudo com escudo português. Escudo português. Acelere na curva e vá tirando essa mão boba de dentro do porta-luva. Dessa vez a sua máquina não vai te ajudar. Seja 9, o cano, ferro, berro, o 8ão ou o AK. É tudo doce pra ela mastigar. E isso aqui não é sorteio, mas cê vai ganhar uma passagem só de ida para a terra do pé junto. Vida, e no menu do restaurante você vai ser o presunto recheado de azeitonas encerrado. Eu só comia no China, rapaz, se Leve uma vida comum. Pois é, encontrei o diabo na minha vida, formando um jogo de ronda no terreiro grande, no Monte Sandeiro. 18-36, jogo de baralho. O cara veio materializado, eu não sabia, ele pediu o corte, já tinha ganho toda a grana daquele otário todo lado do morro. Então, aí, de repente, ele falou em inglês. Aí, eu me crazy about you. Eu disse, o que é que há? Eu não conheço nada disso. Estava falando em inglês. Fala em português, cara. Ele, eu gosto de você. Eu digo, você sai pra lá. Sou espírita, cara. Comigo é difícil. Adoro uma feijoada. Já tô completo, com tudo dentro. Trocinho, orelha de porco. E lata de banho é feita de 20 quilos. Aí, eu digo, bota tudo dentro. Da lata. Eu não sento nos meus negócios. Sentar só no banco. Que isso, pô? Não faz isso comigo, não. Não sou otário, não, pô. Quando eu entrar nesta fila que vai dar no inferno, eu vou levar a tequila e um baralho bacana. Vamos jogar um tempão. Bater um toco nojento e o meu parceiro de mesa vai ser o fedorento. Não adianta roubar nem ser esperto, maroto jogando contra o canhoto, não há como ganhar. Chame o Oswaldo de Souza para calcular as chances que vai ter. Vai arranjar um emprego, vagabundo, que a vida vai te dar. Nai baba tiranga ngomba muno zvaita seko mwanangu tiri vatatuka ini baba wako 1 mai vako 2 neweka wechitatu na baba mudiki Francis ah Vendo essa tua foto eu penso que você não existe. Ainda bem que eu te vejo mesmo assim, em cima de uma zebra eu chego num jardim, 50 lagartas me olham, balé da centopeia na escada traz água pra mim. Vendo essa tua cara eu sinto que você não me diz. Ainda bem que eu te leio mesmo assim. Embaixo da minha cama eu quero um chafariz. Nenhum fantasma me assombra. O céu derrete lá fora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E chora. chora e chora e chora e chora e chora e chora. Não sei que lá, oh má, não sei o que, não sei que lá, mal, mal, não sei o que, não sei que lá, oh má, não sei o que, não sei que lá, mal, mal, não sei o que, não sei que lá, oh má, não sei o que, não sei. Não sei o que, não sei que lá, o mal, o mar. Não sei o que, não sei que lá. Oi FM. Ronca, ronca. Globe, globe, globe, globe. Não, não, tem um síndico aí logo. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Quem dera, né? Quem dera, meu amigo. Quem dera. Ai, de novo, ai, de novo, ai, de novo. Ai, de novo. Ai, ai. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Ai, ai, ai, ai. Nandão, preparado para passar a bula do saco de promoções que nós temos hoje. Yeah, yeah. É muita coisa. O texto é longo. Por favor, pegue uma canetinha boa, um papelzinho bom também, para você trilhar o caminho certo da promoção. Primeira. Quinta-feira. Oi, futuro do Flamengo. Peraí, pô. Já, cara, não tem um outro lugarzinho, não? Multiplicidade. Grande evento. Sexto ano, se eu não me engano, do Multiplicidade. Sexto ano. Com quem no palco? Letúcio. E Camachinho. Paulo Camacho na diagramação visual. Gostou dessa? É muita pressão. Design, hein? Design. Aliás, por falar em Letúcio, rolou ainda agora uma escaleta. Escaleta? Tipo Augustus Pablo, né? Poderosíssimo, é, rapaz. Um momento, né? Loucura, né? Muito aqui som. Aqui ao fundo, Caramel Adderley com nosso amigo Paulo Moura. Que espetáculo, hein? Então vamos lá, quinta-feira, Multiplicidade. Letúcio fazendo a sonorização, aquela banda linda, né? Aquele casal maravilhoso. É verdade. Com o design de Paulo Camacho, dia 22, quinta-feira, 7h30 da noite, no Futuro do Flamengo. Dois pares de ingressos, mais dois livros, que é o anuário, catálogo, né? Exatamente. O catálogo lindo, capa dura, espetacular, coisa fina. Dois pares de dois e dois livros. O cabeça é da aí. Dupla leva o anuário. É isso aí. Quinta-feira. Quinta-feira. Então, antes de nós chegarmos às outras promoções, uhum. Então a Trosobia é a seguinte: você participa dizendo, eu quero Oi Futuro, eu quero o que vem adiante, eu quero depois não sei o quê. Manja, não tem sim. Perguntinha não. É direto na grosseria. É isso aí. Canelada. A outra promoção, sexta-feira. Aliás, sexta, sábado e domingo. E? Mundo Livre S.A. Pô, vamos a ele, Frederico. Frederico, pelo amor de Deus, vamos esquentar esse assunto, cara. Ai, ai, Frederico, ai, ai, ai. Frederico, grande... que saudade, cara. Finalmente vou te abraçar depois de tanto tempo, cara. Mas essa grande figura humana. Vai. Vou repetir. Repete. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. Foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Tá bom. Essa lenda. E aí, porra. Chegando ao Rio de Janeiro. É isso aí. Ai, sexta, ai. Sábado e domingo, Mundo Livre S.A. Maravilhoso Noivo Futuro de Ipanema. Minha banda preferida, você sabe, né? Na sexta-feira a gente vai disponibilizar 3 pares. Na sexta, no sábado 2 e no domingo 2. 3-2-2. 3-2-2. 3 sexta, 2 é aquele dois esquema. Sábado. Esquema. Esquemão. Ofensivo. Esquema. 3-2-2. Então, querendo ir no Mundo Livre, fala, quero ir no Mundo Livre. Queria uma Murici, né? Querendo ir no Letúcio, quero ir no Letúcio. E, no sábado, nosso amigo Rolinha mandou pra gente no Circo Voador 5 pares de ingressos pro Fishbone. A banda vai fazer, acho que, 30 anos agora. Peraí, Nandão, que eu acho que perdeu o disco aqui, peraí. Por isso que o vinil é bom, não prende, né, cara? Não, não, eu achei estranho seu vinil arranhado. É verdade, é. Mas enfim, 5 pares de ingresso pro Fishbone no Circo Voador nesse sábado. Que certo? Pressão. Então escolha a sua promoção. Cardápio longo, hein? Longo, envie para roncaronca@oefm.com.br. Até meia-noite estamos por aqui. Mais uma vez o endereço, por favor. roncaronca@oefm.com.br. Estamos ao vivo para os 4 cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu radinho de uma pilha de preferência, OIFM BH Belo Horizonte 93.9, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre, OIFM Porto Alegre 90.3. OIFM Recife, do nosso amigo Frederico, OIFM Recife 97.1, OIFM Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. Pessoal ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Sempre duvidei. leite dos cavalos que deitam pra comer na sombra. Às vezes calha dar, escolha não falhar, escolha não falhar, não falha. Às vezes rola tu, espaço não se espalhar, espaço não se espalhar, palha. Eu te demoro porque eu quero. Medo do que eu espero. Andar de mão dada, andar de mão dada, andar de mão dada, dada. Oi, FM. O planeta Terra eu represento porque eu tô aqui. Porque se pintar uma nave aí falando que tem um lugar mais interessante e um cachezinho legal e as garrafas boas pra tomar, tamo lá, bicho. É. You know I shot my baby, shot up full of dope. And in a mile more, I've been swinging from the road. I've been suffering, yes I have. And I'm all messed up inside. Somebody call my mother, tell her this poor boy's about to die. If you mess with heroin, you might like cocaine. You might find yourself now, boy, on that prison train. I get worried, yes I do. And I'm all messed up inside. I want somebody to call the governor, tell him this poor boy's about to die. Thank you. aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Graças a Deus, Donato. Vamos pra onde, Nandão? Vários caminhos, hein? Bateu uma fominha? Quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? Fala em fome. Pô, são 10h43, termina meia-noite, faz as contas aí, porque eu não tô bem. Também não. Vamos pedir um rango, né? Aproveitar. Aproveitando, lógico. A gente pede uma comida aí. Quanto tem pra pedir, né? Um ziriguidum, né? Esperto, né, meu irmão? Enquanto o Serjão continua dando esse apoio logístico ao Ronca Ronca. De 10 à meia-noite ao vivo. Bagulho é doido, cara. Graças a Deus o Serjão tá com a gente. Serjão, saudações tricolores pra você. Não vou comentar nada sobre a vitória do Fluminense sobre o Santos, senão pode ter problema aqui dentro. Com os nossos colegas, lógico. Mas tamo junto. Tá ocupado, hein? Vamos lá. Não, vamos pedir, né? Nunca vai, tá vai. Ocupado, Bibi. E? Mais de mil linhas. Bibi Suco, boa noite. Opa, e aí, sangue bom da fé, beleza? Ô, tudo bom. O que você quer comer, ô? Eu não quero nada. Lagartixa? Eu dou tudo pra você. 3 milkshakes de açaí, 500, você sabe, né? E a gente pode falar da rapaziada? Pediram? Não, né? Ah, já pediram, já pediram. Não, peraí, eu quero perguntar se eles podem pedir. Lógico, claro, a casa é dele. Então, rapaziada, vocês querem pedir alguma coisa de rango ou não? Eu queria um hambúrguer e um suco de laranja, eu sou clássica. Muito bem, clássico. Rapaz, vai ou não? Eu quero um cheeseburger e um suco de graviola com leite. É isso aí. Nossa. Anotou aí, meu irmão? Tá anotado. Pedido de quem conhece. Daqui a 20 minutos estou esperando, tá? Muito obrigado. Um abraço pro Sérgio e pra toda a família Bibi. Ok, obrigado. Nandão, a pauta é longa. Vamos começar por onde, cara? Tem um papo aí. Vamos começar falando da agenda, não? Agendinha. Agendinha, jogo rápido? Promoção, vamos dar uma linguada na promoção. Promoção. Promoção é longa também. A participação é a seguinte: cara, escolha. Cacete, eu quero Letúcio e Camachinho no Multiplicidade. Eu quero Fishbone no Circo Voador sábado. É isso aí. E eu quero Mundo Livre sexta, sábado ou domingo. São 3 duplos para sexta, 2 duplos para sábado, 2 para domingo. Pronto. Escolha o dia. Tá falado. Para facilitar a gente separar o gado, como a gente sempre fala, com todo respeito e educação. É isso aí, mande para roncaronca@uefm.com.br. No final do programa a gente sorteia e informa durante a semana, certo? É, lógico. O que mais? Agendinha depois, né? Depois, né? Letícia, já que você fez um pedido clássico, vamos ao que você sabe sobre um nome clássico do rádio mundial. Sim. Como é que foi a história com o John Peel que você estava contando pra gente aqui? Não, é porque minha cunhada, que ela é inglesa, meu irmão se apaixonou por uma gringa em Ipanema, num carnaval. Que espetáculo. Casou, eu tenho um sobrinho lindo e ela trabalhava na Radio One, Lorraine Ashdown. E aí ela conta histórias, né, do mundo dessa rádio. E aí eu acho a voz dele incrível. E ele falando ronca, ronca. Pode novo, não. É uma coisa, é tesudo, né? Ronca. Vai. Ronca, ronca. É demais. Não, pode novo. Parece um serrote. Ronca, ronca. É muito bom. Quando você ouviu pela primeira vez? No question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello or Marcelo de Miranda at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program. It's tuned into your program. Rapaz, quando o Marcelo Caipirinha mandou isso pra gente, eu chorei 3 meses seguidos. Desidratou. Nandão, hoje é um programa muito especial porque nós temos mais um grupo de amigos chegando a uma relação muito interessante de artistas, de intérpretes que passaram tanto pelo programa quanto pela festa Ronca Ronca. Já trilharam festa e programa, já trilharam o mesmo caminho Fino Coletivo, que esteve aqui recentemente. Sei. Autoramas, o Binário, Sunny Pitbull, Elite. João Brasil, lá atrás, quando a festa Ronca Ronca começou sua temporada longa no Estrela da Lapa. Eu lembro. Palmolão Blues. Palmolão Blues. E hoje nós temos a satisfação de receber o Letúcio, que recentemente, em abril, fez a festa Ronca Ronca no Cinematec. Que lindo. Obrigado pela presença de vocês. A nossa torcida já clamava loucamente para que vocês passassem por aqui. E logo de cara a gente já pode dizer o que vocês já mostraram. Letusso estará, a banda, o quarteto estará com a gente até meia-noite. Estamos ao vivo. Qual é o menu de hoje para vocês? Então, a primeira música foi Piscina Haikai. A segunda foi Balé da Centopeia. E essa última canção foi De Mão Dada. Todas do disco? Todas do disco. Plano de Fuga Pra Cima dos Outros e de Mim. Que já mostramos, acho que é a totalidade do disco aqui, se não todas as faixas. Positivo. A maioria absoluta, né? I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Você vezes você, quanto que dá? Você vezes você, quanto que dá? Tem que dar pra hoje, tem que dar pra hoje, tem que dar. Eu vezes eu, quanto que dá? Eu vezes eu, quanto que dá? Tem que dar.

Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. De novo, Nandão, pelo amor de Deus, cara, que momento esse, hein? Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Man. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. Sucesso, hein? Nandão, como é que tá a promoção? Tá bombando muito, vários e-mails, cara. Daqui a pouco a gente lê de todo mundo. Igor Cidini tá pedindo pra você parabenizar a banda pelo som espetacular. Aí. Parabeniza aí. Já tá feita a comunicação. Manda um beijo, né? Aí por Igor Cidini, né? Paulo Felipe do Rio de Janeiro. Se você. Sorry, baby. Muito obrigada. Mauro Felipe? Paulo Felipe. Igor Cidini. Nossa. Igor Cidilha. O Paulo Felipe de Parada de Lucas achou que o programa tava um pouco calado. É verdade. Você é meio caladinho. Mas foi só impressão, e aí o programa surpreende, como sempre. Achou que ia rolar um Bezerra da Silva. De repente rola até o final, né? Mas acho que ele tava falando da vinheta, e rolou. Rola então um Bezerrão pra ele, por favor. Falou da vinheta, né? Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Oh, yeah. Tatiana Queiroz, Alexandre dos Santos. O Túlio tá avisando que a festa Dancing Cheetah, que rolaria hoje na Casa da Matriz, parece que está sem luz lá, vai ser na pista 3. Chico Dub avisando. Jefferson Calazans. Chico Dub é o gerente de novos negócios da Vasconha, tá ligado, né? Tô sabendo. Tá animadíssimo, amanhã Vasco Grêmio lá, Porto Alegre. Rafael Velasquez. Que momento, hein? Marcelo Paes, Rodrigo Nips ou Nipes, Reinaldo Anjos, Fabrício Xavier, Cristiano Ottoni, Renato Silva. Gente, pra dedéu. Então a promoção é essa, tá valendo. São várias promoções, inclusive. Que crazy. A gente vai a Bolívia, é isso? Vamos ali, né? Confirma, confirma. Positivo. Vê com o copiloto aí. Confirma a rota. Vamos nessa. No que a gente voltar, a gente dá mais uma passada nesse festival de promoções hoje no Ronca Ronca. Estamos ao vivo até meia-noite, contando com Letuce e seus Blue Caps. Vamos lá, aperta, neném. Oi, FM. Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Que situação, hein? Were you there? Não, você já pensou na resposta da OFM de colocar de Amanda Galas rasgando brasa de Recife a Porto Alegre ao vivo nesse exato instante? De Amanda Galas? Yeah. Crazy, hein? Ou Galá. Ou da Amanda. Existe uma grande discussão da pronúncia correta. A curadoria da OFM se reuniu ontem pra chegar a uma conclusão e não chegou a Paul Newman. Mas, positivo. Juju Abana lá, dizendo que... Fala da agenda aí. Vamos lá. Falei. Não, vai, vai, vai. Falei, cara. Vai você. Seu amigo Gonçalo Ivo. Porra, queridíssimo. Fera neném, hein? Ouvinte de primeiríssima geração do Ronca Ronca. É. No meio do, da floresta, em Teresópolis. Só pedindo música africana. É, tá bom, professor? Crazy, mano? Hoje mora em Paris, ali debaixo da Torre Eiffel. Montou uma barraca. Que isso, cara? Ninguém tá... tira a criança da liga. Grande artista brasileiro, gente finíssima, né? Finíssimo. Cruzamos com simpatia ele. Simpatia pura. Indo pra São Paulo. É verdade. Exposição Campo Santo, lá na galeria Anitta Schwartz, ali no Baixo Gávea, pra quem está no Rio de Janeiro, já está ligado. Ali atrás dos bares, segunda a sábado até 4 de setembro. Imperdível. Raul Mourão em breve em São Paulo. Uma lenda. Com seus balanços. Estaremos together em São Paulo. É. Na primeira semana de agosto. Com seus balanços sensacionais. Paulo Ceia vai estremecer. Tá rolando Jacinta Pinheiro, de 23 e 24 de julho, sexta e sábado. Participação de Roberto Menescal e João Donato, lá no Centro Municipal de Referência da Música Carioca, Sala Paulo Moura, na Tijuca. Muita classe. É, Rodrigo Bertão me mandou também a banda Chinfra, no Sesc de Madureira, dia 30. No dia 31, no Bar do Blues, em São Gonçalo. E no dia 14, no Espaço Convés, lá em Niterói. E em Recife, Festival de Inverno de Garanhuns, cara. Muito legal ali na Garanhuns, a cidade da região serrana de Pernambuco. Faz um frio. É, barra pesada. Fundeiroso lá, maluco. Pois é, até dia 24, sábado. Negozinho sai daqui de camisetinha, sem manga, pra chegar lá. Pode crer, pode crer. Tirando onda. Pô, que inverno em Garanhuns, que congela, vira picolé Pernambuco, na Praça Pública. Inverno onde? Nunca, né? É. Sexta-feira, dia 23, tem Ed, que tocou aqui no Estúdio. Olha essa criança aqui embaixo, cara. Pedir um bibi pra Diamanda, não? Porque ela tá com fome, hein? Olha, a Diamanda Galas é uma das intérpretes mais pedidas no Ronca Ronca há muitos anos mesmo. Semanalmente é uma penca de mensagem pedindo a presença dela no programa da gente. Esse é o disco The Singer. Ela canta basicamente clássicos do blues. Nós abrimos com a música de Willie Dixon. Tá bom pra você ou não? Were you there when the lady the singer Diamanda Galas. Bonita pra Meirelles na capa. Olha, olha, olha, olha o olhozinho dela. Sensual, né? Tisgrila. Vai lá, o que mais? É isso, Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco. É de sexta-feira com Paralamas de Sucesso. No sábado tem Paulinho da Viola e várias atrações. Aproveite. Para onde participa a nossa torcida? Atrás dos ingressos de Mundo Livre, Letúcio e Camachinho no Multiplicidade e Fishbone, sábado no Circulador. roncaronca@uefm.com.br, nosso e-mail. Participe, escolha seu show, fique à vontade. Cidade perdida. Joga as cascas pra lá. Eu e você e o amor louco. Cidade proibida. Fácil vem, fácil vai. Só eu e você e o amor louco. As cascas pra lá. Só eu e você e o amor louco. Cidade proibida. Fácil vem, fácil vai. Só eu e você e o amor louco.

E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Ronca, ronca. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Você ouviu Avril Lavigne, King of Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Ai, ai, ai. Pode crer. Vou chorar com The Boss ao fundo, hein? The Boss? Sabe que eu sou um cara motivado. The Boss, né? É mó mala, né? Pra... cara, foi isso que a gente falou, mano? Vamos fazer um vocal, um vocalzinho, Só I'm On Fire. Vai lá, Nandão, vai lá. Vai lá, Letícia, chega junto aí. Vamos fazer um vocalzinho. Eu só conheço... fazer um vocalzinho pra Bruce Springsteen. Glory Days. A gente tá numa campanha forte. Vamos abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio amanhã. Para que Bruce Springsteen volte ao Brasa. Sim. Não é? Agora, hein? Ooh, I'm on fire. Vai, Nandão, porra. Eu só conheço... Born in USA. Esse é um compacto da época. Esse é uma música do Born in USA, que teve 12 canções e o disco teve 14 músicas entre as 5 mais vendidas. Que isso? É muita pressão, meu amigo. Quer a letra? Quer? Vai. Vai. Eu não vou cantar. I'm on fire. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you. Cool my desire. Ooh, I'm on fire. Vai, Nandão, porra. O cara tá esperando a gente. Tá ouvindo a gente? A gente vai abraçar a lagoa, eu e você? Tem mais uns dois ou três, né? Ah, tá. I'm on fire. I'm on fire. Viu as imagens que eu coloquei no tico-tico dele? Não, no campo não do Arsenal, Emirates. Era um espetáculo, ele cantando essa música. Tuna coat. tuna fish in the kitchen with me. Half toasted bread with margarine. I'm traveling on mayonnaise. I am traveling on mayonnaise. Do you want a yesterday wine? Do you want to rob a bank tonight? Do you want to find some stuff in my home? We could make love and write one or two songs. 'Cause I'm traveling on mayonnaise. I am traveling on mayonnaise. Ooh, I'm so drunk, can you be the driver? I don't know where I park my fucking car. Is that a UFO or a shooting star? 'Cause we traveled on mayonnaise. We traveled on mayonnaise. October is gone, November so gone, December is a howl, December is a howl, but January, it's my birthday, February, it's carnival people. Oh, March, you were back to school. April is a nothing month. In May, we are traveling. In May, we are traveling. June is a windy month. July, you might need some coat. I don't like August. I don't know why I don't like August. I don't know why. September, some flowers. September, some flowers. We're traveling on mayonnaise. We're traveling on mayonnaise. We're traveling. Traveling your mayonnaise. Oi, FM. Mas, cara, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. Que manda, que manda, que manda. Que manda. Que manda, que manda. Que manda, que manda. Na banda. Na banda. Que manda, que manda. Que manda. Na banda. Que manda. Que manda, que manda. We'll be right back. Nandão, terça-feira passada, essa rapaziada de Angola estava indo ali naquelas águas próximas a Fernando Noronha. A gente chegou aqui no Arpex. Sim. E com a lupa a gente conseguiu avistá-los. Captar. Já cruzaram outras ilhas. Sabe que tem um monte de ilha, né, no caminho até Fernando Noronha? Tô sabendo. Já estão próximos ao litoral do Brasa. Uhum. Esse é o Buraca Som Sistema. Chegando junto com a rapaziada do Hypnotic Brass Ensemble. A Orquestra Polirritmo de Cotonou no Benin. É muita pressão, não é mesmo? O que diz a nossa torcida? Falar em Benin, Lúcio Branco. Ixi, lembrando que vai ter festa, mandando um abraço pro Tomás. E lembrando também, vai ter Sobrado 112 com a Biomi Afrobeat Orchestra. Quinta-feira no Centro Cultural Cordão Bola Preta, ali no centro do Rio de Janeiro. Quem estiver pela área, compareça ao projeto Sobrado em Construção. E dessa vez o convidado é o Abayomi. Clodoaldo Freitas está por aqui. Charles Porto Ramos de Maceió perguntando se é Cat Power que está cantando ao vivo no estúdio. Quase, né? Hein? Chorei. Quase, quase. E o André Rosa do Paraná, se liga nessa. Estou aqui de férias na casa da minha mãe, na cidade natal, Ponta Grossa, Paraná, e não fosse a sopinha da mamãe, o Ronca Ronca, e mais ainda, Diamanda Galás, eu estaria morto. Um abraço, André Rosa, fé em Deus, se cuida, essa coisa toda. Não, vamos a mais uma passada na promoção. Uhum. Que muita gente chega ao Jumboteco com ele já lá em cima, de cabeça para baixo, escotilha aberta. Uhum. Vento no cabelo, aquela sensação de liberdade muito louca, né? Crazy, cara? Crazy. Promoção 3 shows, né, meu? Fala aí, quais são? Eu não lembro mais. Não lembra. Muito bem, quinta-feira tem Letuce com diagramação de Paulo Camacho lá no Futuro do Flamengo. Quinta-feira, 7:30. Sábado tem Fishbone no Circo Voador. E sexta, sábado e domingo tem Mundo Livre S.A. no E-Futuro de Ipanema. Estamos sorteando ingressos para todos esses shows, esses 3 shows. Mande seu e-mail para roncaronca@ufm.com.br escolhendo qual show você deseja, certo? Certo. São 3 duplos para sexta-feira, Mundo Livre, 2 duplos para sábado e 2 para domingo. 5 pares para o Fishbone no Circo Voador. Letucinha. Letuxca, como é conhecida. Letrus. Como é conhecido em outras malocas. Sim. Com Camachinho. Quinta-feira, no Oi Futuro dos Listradinhos. Certo. Quinta-feira são 2 duplos com 2 anuários do Multiplicidade. Para um da dupla. Aí tira para o ímpar ali, cuspe em distância. Sim. E um dos dois leva o anuário. Muito bem. E 5 duplos para Fishbone, sábado, no Circo Voador. E por falar nesse show do Oi Futuro do Flamengo, do Letúcio, né? Letícia e Vasconcelos. Vocês aprontaram o que para esse show de quinta? Então, a gente aprontou a possibilidade de um delírio. A plateia vai poder... a plateia vai poder assistir ao show dentro de uma piscina de bolinha de isopor. Que crazy, né, mano? É, porque como a gente tem essa música da piscina, o nosso primeiro beijo foi numa piscina, a gente tem uma coisa com piscina, a piscina. Capa, a capa é piscina também, a né? A capa é dentro de uma piscina. Mergulho. A Letícia passava vergonha quando era criança, que a mãe apresentava pra uma amiga. Falava assim, olha, você é a fulana, minha amiga. A Letícia perguntava, tem casa, piscina? Tem piscina? Eu tinha uma coisa recorrente, parecia, né? Parecia que ela era interesseira. Tem piscina. Isso é uma fase intrauterina mal resolvida. Interesseira, ai, né? Que horror, nada a ver. Muito bem, vocês e o Paulo Camacho, né, já ensaiaram algumas coisinhas, filmaram, sim, né, não sei o quê. A galera vai estar na piscina vendo o show e imagens serão projetadas na piscina, ou seja, no corpo das pessoas, entendeu? E a gente, maravilha, vai poder interagir com essas pessoas desenhando sobre elas numa projeção filmada, uma loucura lá. É delirante, é delirante. E lembrando que esse delírio todo não pode ser presenciado por muita gente, porque o Oi Futuro dos Listradinhos tem uma Sim. capacidade bem reduzida. É. Então, cheguem cedo. É, exatamente. É a capacidade ideal, eu diria, né? É. O Multiplicidade é uma loucura, é um projeto maravilhoso, super diferente, mas ele tem essa coisa de ser uma vez só. Então, isso aqui é de chorar. Mas é de chorar, mas também fica interessante, fica uma coisa meio misteriosa. É uma vez, é uma produção giga, mas pra ser um show. Então você tem one chance. Isso é uma coisa one tão chance. Legal que a gente tá acostumado a produzir show nos lugares e ir tocar nos lugares. E quando a gente pergunta o que pode ter, né? O que vai ter de equipamento? E já vem esperando a galera meio se esquivando, isso não, isso aquilo não pode. E a nossa primeira reunião com Multiplicidade foi absurda. Eles o que vocês assim, querem? Irem aí. Toalhas brancas, essa coisa não, toda. Né? O que vocês inventarem de loucura, a gente vai dar um jeito Maravilha. Pra fazer. Aí que foi demais. E que foi mais ou menos esse clima isso. que a gente sentiu com a rapaziada do Ed. Sim. Quando eles se apresentaram esse fim de semana agora, aqui, do lado do estúdio, no Oi Futuro de Ipanema, com uma estrutura bacana, felicidade total, absoluta, e que, infelizmente, você não encontra muito por aí, né? Enfim, falando em show, como é que foi a passagem de vocês por São Paulo? Foi maravilhoso, a gente tocou no Sesc Pompeia, que é uma choperia bem grande, aí a gente estava... Prata da Casa. Prata da Casa, isso. E aí era uma terça-feira, e fica aquela coisa, a gente foi passar o som, falou, nossa, que lugar gigante. E aí chegou a hora do show e lotado, vendemos todos os CDs que a gente conseguiu levar na mala, no Buzum. Foi muito bom, e era interessante porque tinha adolescente... senhores e senhoras, pessoas, tudo, todos os tipos, né? A miscelânea humana muito forte. Eclecismo humano total. E todo mundo querendo fazendo questão de vir falar com a gente depois, sabe? Dizendo, Barato. Voltem, voltem. Eu fiquei tão E já tão tem feliz. Alguma coisa marcada? Para... Ainda não, mas... Quando tiver, a gente anuncia aqui. Sim, Letícia, sim. Por falar em anunciar, diga o nome dos seus Blue Caps. Sim, o baixista Rodrigo Jardim. Obrigado, querido. Obrigado. Na bateria, Thomas Arres. Obrigado. Tem gente que fala Tomás, mas eu perguntei pra mãe dele, como você quis? É. Ela falou Thomas, então Thomas. Agora eu não consigo, né? É a dona falar do nome. Ela Thomas. É a dona do nome. Que estará com a Bayomi. A Bayomi, sim, exatamente. É isso aí. E quinta-feira, ele vai sair do nosso show e vai direto lá pro Bola Preta. É muito, muito ocupado esse menino. E o Lucas Vasconcelos, obviamente, no violão, teclado e barulhinhos eletrônicos. E o torcedor número um do Juventus, José Flávio Júnior, está aqui dizendo que o Letucci é sensacional, tá morrendo muito obrigado. Aliás, a gente não consegue passar, essa é uma falha que realmente, Nandão, a gente tem que resolver para 2016, mais ou menos. A gente conseguir passar pelo menos 20% das mensagens muito importantes que chegam. Então essa é uma desculpa que a gente fala toda terça-feira a quem participa do programa, a quem levanta essa peteca mesmo, muito alto, que é a nossa torcida. Então, e-mails espetaculares que a gente não tem tempo, não consegue, enfim, por um monte de fatores, passar essas mensagens tão importantes. Faz um livro um dia. A gente lê 20% das mensagens. Eu tenho ideia de fazer da carta. Por falar em carta, recebi uma muito bacana, o jornal O Boêmio, Cultura Popular Independente e Evolucionária, que simplesmente, na sua página de fundo, diz o seguinte... A dica do rádio, nosso toque desta edição vai para o programa Ronca Ronca, apresentado por Maurício Valadares na UFM, em Ribeirão Preto, 94.1 MHz, para todo o Brasil, desde o Rio de Janeiro, terça-feira, às 22 horas, à meia-noite. Um espaço para aqueles que estão sintonizados em seu tempo. Mais detalhes, roncaronca.com.br. Espetacular, O Boêmio, cultura popular, independente e evolucionária, meu amigo. É mole, não? Torcedor do Juventus, né? Meu ídolo. Vamos pra onde agora? Vamos de música? Eu não sei o que você quer. Nandão, pelos últimos 3 anos, toda terça-feira a gente falou da Copa do Mundo do Mandela. Tocamos todas uma as expectativa, bandas, né, pela... todas as bandas sul-africanas possíveis passaram pelo Ronca Ronca, pela UFM. Uhum. Durante 3 anos massacramos o espetáculo que seria e foi o torneio da bolinha no campo do Mandela. Acabou a Copa, a gente não falou mais nada. A Espanha faturou, o Barcelona ganhou e a gente, como sempre atrasadinho, vai falar 2 meses depois. Amazonas presente. Lloret presente. La Habana presente. Barcelona. Presente. Caracas. Presente. Mutare. Presente. Yaoundé. Presente. ¿Estamos todos? Todos. Pues ahí va. Todos. Para los que dicen todo lo que sienten. Todos. Los que navegan a contracorriente. Todos. Paso firme caminando entre la gente. Todos. Malabarismo sobrependiente. Todos. Vámonos de los sinos de frente. Todos. Rimas que nunca caen en accidente. Todos. Es lo mismo que juntos. Todos. Todos, llegó la hora ya que se levanten todos, que debaten, que sienten todos, que le levanta la voz, codo a codo todos, y aquí no se vende, detienden todos, ya no importa de dónde vengan todos, discriminación ya no sienten todos, improvisando, breves que van, van todos, todos, todos. Embriaguémonos con el son de todos. Hembre más mandando a los mandos todos. Ya pa' cada cual, sin la pa' pa' todos. Ya hombre más cara, se quita tan todos. La frivolidad cree que te atrasen todos. Venas no caben, miedo se beben todos. Todos, todos, todos. Pálame, pálame, pa' pa'lante. Todos. Común y común, brincando cante. Todos. Pero mira cómo suena la cante. Todos. Si no se empieza pronto, todo se acaba. Todos. Tira de la mano, lo ve. ¿Cómo ni cómo lo ve? Todos. Depende, depende. Olá amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. La Habana. Presente. Barcelona. Presente. Barcelona. Presente. Já foi lá, Nandão? Barcelona? É. Barcelona não lembro. É, eu nunca fui não. Presente. Estamos todos. Esse é o grupo chamado Macaco, de lá de Barcelona. E a gente não falou da Copa, do resultado, enfim, de vários assuntos que a gente poderia ter comentado depois de 3 anos citando a Copa do Mandela. Mas faltava música. A gente sempre procura levar a brasa para nossa sardinha musical. Então faltava uma banda de Barcelona. E através do Bernardo Benegão, tem Benegão aí? Bernardo Benegão, né? Alô galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte: tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na UFM. Vamos que vamos. Benegão só perde em popularidade. Hoje em dia eu acho que ele tá acima do Marronzinho. Carlito Marron? Do Marronzinho. É, eu também acho que ele ganha. Marronzinho tira uma onda lá. Tira, né? Mas o Benegão também tira mais hoje em dia. Então. Eu já mostrei essa música que o Bernardo passou por lá, ele vai todo mês, ele vai a Barcelona, casa cheia, e trouxe o disco do Macaco pra gente. Então aí está a nossa homenagem à torcida espanhola, sempre ligada na UFM no Ronca Ronca. Mais feliz que pinto no lixo, com a primeira estrelinha no manto. O que mais, Nandão? Acho que a única coisa legal dessa Copa foi as imagens em câmera lenta. É. E o povo? O povo, né? O povo. Povo. Thank you. initial sans rien faire. Toi et moi ne sommes une sans rien à faire. On écoute au boléro dans et doublé des romantiques des Cubas libres pour me chier. Sandwich de Jean. Sérieux à faire. On écoute ton boléro dans ce doublé des romantiques des Cubas libres. Croque messieurs, sandwich des gens. FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? I don't believe that Darwin was God, but I'm very thankful to him. But I'm very thankful to him. I don't believe in monogamy, but I just wanna be with you. I just wanna be with you. On a garden or a roller coaster, cheap motel somewhere downtown, a beach house of a gay retreat, 1 hour traffic on the same street, a sweet trip on a waterfall, long war straight to the zoo, a strange party where we don't belong, a bar filled with drugs in Copacabana. Pelo sim, pelo não, vote na Rose do Salão. We'll be right back. meus irmãos. Que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus. Eu tô achada de amor. Eu tô achada de amor. Toda, toda. Engrenada. Toda, toda. Thank you. Ronca, ronca. Sabe quem eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou cara de cavalo, amigo. Cara de cavalo. Tá de bobeira, pô. Nelson Mandela. Olha ele aí de novo. E o torneio lá no campinho dele aconteceu graças a essa música, meu amigo. O bagulho é doido, muito doido. A música tinha esse poder, manja? Claro, claro. Soltar, prender, liberar, libertar. Esse é o Special AKA. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer mais uma vez a quem sintonizou a Oi FM, quem participou do Jumboteco freneticamente. Muita atividade, rapaziada, que participou da promoção. A partir de amanhã, a curadoria e a co-curadoria de promoções da Oi FM já começam a entrar em contato com os sortudinhos. Lembrando que a relação completa das músicas amanhã em roncaronca.com.br, Nandão. Aos 48 segundo tempo, duas saudações especiais. Um beijo para Domi, porta-voz oficial do Digital Dubs. E um abraço especial para Poetinha, Ricardo Poeta, nosso ouvinte, três loucado, cabeleira altíssima de toda terça-feira. Fica circulando pela cidade de São Sebastião a bordo do seu camelo, de sua bike. Isso, cara. É. Ah, tá. Aliás, que situação, hein? Hein? Qual? Da Cissa. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Agradecer aos Blue Caps hoje aqui presentes, Letúcia. Que a rapaziada entrou para esse seleto ou não seleto grupo de amigos, de artistas que participaram tanto da festa quanto do programa. É uma honra. Se for preso, já fica em cela especial, né? A gente tem que arrumar mais uma atividade para essa rapaziada, Nandão. Sei lá, um concurso de aqualouco, porque a festa eles já fizeram, o programa eles já fizeram. Aqualouco. Fazer a turnê mundial. Concurso de pastel, sei lá, alguma coisa. Turnê mundial. É. Letícia, Lucas, obrigado pela presença de vocês. Lucas, mais uma vez, acabou o milho, acabou a pipoca. Alguma informação de última hora? Diga. Compre o nosso disco pelo site do bolachadiscos.com.br/loja. Nosso selo, queridão, Bernardo Palmeira, Paulo Monte, um beijo pra todos. Compre o nosso e vários disco outros site. Artistas muito bacanas no Bolacha. É isso. Muitos, todos eles passam pelo Ronca Ronca. DJ Pauleira, né? Que situação. É, só figura, figura. Aliás, terça-feira que vem, Nandão, a gente coloca na roda o disco do Letus. Temos uma caixa aqui de 50 discos, 50 artefatos sonoros. 49. Um beijo para vocês, obrigado. Obrigado. Terça-feira a gente volta. Beijo, muita atividade para a participação de vocês durante a semana no programa. Essa Trozoba, como a gente sempre fala, é montada em cima dessa relação que nós temos muito apertada com a nossa torcida. Dá uma torcidinha aí, símbolo. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.